Boyzinho, o rei da bregadeira. No beat na voz, escute, escute. É rebolada que elas querem, é rebolada que elas gostam. Tá gostosa, vai, pronta, tá chota, vai. Guardo as mãos no joelho, faz a posição, joga o cabelo pro cara que tá na intenção. Joga o cabelo pro cara que tá na intenção. Faz o seguinte, ó. Vai devagarinho até embaixo, daqui, daqui, vai. Vai devagarinho até embaixo, daqui, daqui, vai. Vai devagarinho até embaixo, vem que vem que vem. Vai devagarinho até embaixo, vem que vem que vem. Cai, vai caindo, cai, cai, vem caindo. Cai devagarinho até embaixo, daqui, daqui, vai. Vai devagarinho até embaixo, daqui, daqui, vai. Vai devagarinho até embaixo. Diferenciado, groove renovado. Tá ligado que o boyzinho é brabo. Em nome da carreta Evolution, alô macarrão, segura a pressão. É revoada que elas querem, é revoada que elas gostam. Tá gostosa, vai, pronta, tá chota, vai. Guardo as mãos no joelho, faz a posição, joga o cabelo pro cara que tá na intenção. Joga o cabelo pro cara que tá na intenção. Faz o seguinte, ó. Cai devagarinho até embaixo, daqui, daqui, vai. Vai devagarinho até embaixo, daqui, daqui, vai. Vai devagarinho até embaixo, vem que vem que vem. Vai devagarinho até embaixo, vem que vem que vem. Cai, vai caindo, cai, cai, vem caindo. Cai devagarinho até embaixo, daqui, daqui, vai. Vai devagarinho até embaixo, daqui, daqui, vai. Vai devagarinho até embaixo. Boyzinho, o rei da pegadeira. No beat na voz, Clayton Cetes, o homem da mídia. Alô, Couto Play, da rachada. Boca CDs, o certinho de Goiânia. André CDs, o moral de Bicoara.